mesmo, é o mesmo. A manchete versus a ficção, dinheiro, visão, conspiração, tensão, avisos, refém, o poder arrasta, manipulação, corrupção, conflito, a sua mente pede socorro, a inteligência de os cobros mais fracos no jogo, coloca na balança o ódio quem não tem ambição de seguir as regras, longe guardar o ódio, matar esperas por diamante, ouros e pedra, executar justiça, é bem livre os que compram a guerra, é como o senhor das armas planejando dominar a terra, nova era impera, paga nós. Opera, supera, esporta, esfera, adultera, elabora, guerra, a fera. Lá vem o boom, zoom, zoom na velocidade da luz. Já vejo o pecador na porta do inferno carregando a cruz. A nata, meu chapa, que é cifrão para os herdeiros. O egoísmo do homem criou um iceberg hospedeiro. A estrada curta pro sucesso, teu sabor sem glória. Transforma a alma e espírito no peso morto, a escória. O tempo não para, ambição que arrasta. O inimigo ataca, nós de vida sem falha. A manchete versus a ficção, dinheiro, visão, conspiração, tensão, aviso, efeito, o poder, a raça, manipulação. Alma sem brilho, sem luz, inútil, um peso na terra, seduzido pelo que arranca a cabeça da mãe pra não viver na miséria. Peleja de noite e dia, não tem empatia pro mal, não mede esforço. A meta é o poder em cima do sofrimento do povo louco. Louca sou eu que desde cedo amarga a vida brava, sobrevivendo sem ter que ser a caçador e nem a caça. Prefiro ser ameaça que joga mega no ventilador, feliz do oprimido que mete tranca no doutor. Pra quem se entregou, pra rapper que apoiou, pra quem ficou do lado do maldito opressor. Por toda ação impensada, um tormento em sua mente, consciência entrega pesada, lembrando que quem cala consente. Nada vale seu beat pesado, seu flow encaixado, uma rima sem contexto, aumento de massa de manobra, que o inimigo é o mesmo. O que eu vejo, rap combatendo a si próprio, lutando pra abrir a mente novamente de gente sem propósito. O tempo não para, ambição que arrasta, o inimigo ataca, nós de vida sem falha. A manchete versus a ficção, dinheiro, visão, conspiração, tensão, avisos, refém, o poder, a raça, manipulação. As ideias não para, traca, fala cara a cara, ataca, mente a caça. Quem censura, cala, abraça, apaga o sonho de quem resgata a massa. O valor da inocência cobrado no instinto assassino a cada ação. O abuso do poder é uma fraude que nós mostra cada visão. Vivemos sentados à beira da morte, no corre da sorte. Eu tô pelo grito do justo sem norte, contra o mal que consome e absorve. O pobre tornou-se ração pros vermes expressivos sem virtude. O sangue derramado aqui não haverá perdão, não se ilude. Aos pilatos do mundo será cobrado o peso dos erros, seu desejo implacável pelo pecado. E o dinheiro é uma lavagem cerebral, esconde o segredo pelos meus. A solução do governo é uma tirania contra os seus. É visível a lei que oprime, traz a guerra o pretexto. Fomos diplomados a sofrer porque o inimigo aqui é o mesmo. O tempo não para, ambição que arrasta, o inimigo ataca, nós de vida sem falha. O tempo não para, ambição que arrasta, o inimigo ataca, nós de vida sem falha.